Tu quer swing? Então toma, toma! Isso é pra nós da pisadinha, bebê! Receba na cabeça, pai! Traz a carteira que eu vou dar trabalho. Avisa que eu tô desgovernado. A minha meta é ficar louco. Quem não aguenta vai pra casa. Quem aguenta fica louco. Quem não aguenta vai pra casa. Quem aguenta fica louco. Ou ninguém vai dormir, ninguém vai dormir. Toque a forró que a galera quer curtir. Ou ninguém vai dormir, ou ninguém vai dormir. Toque a forró que a galera vai curtir. Ou ninguém vai dormir, ninguém vai dormir. Toque a forró que a galera quer curtir. Ou ninguém vai dormir, ou ninguém vai dormir. Toque a forró que a galera quer. Quer piseiro, bebê, quer piseiro. Joga água, papai. Cuida. Traz a carteira que eu vou dar trabalho. Avisa que eu tô desgovernado. A minha meta é ficar louco. Quem não aguenta vai pra casa. Quem aguenta fica louco. Quem não aguenta vai pra casa. Quem aguenta. Ou ninguém vai dormir, ninguém vai dormir. Toca forró que a galera quer curtir. Ou ninguém vai dormir, ninguém vai dormir. Bota piseiro que a galera quer curtir. Ou ninguém vai dormir, ninguém vai dormir.